Então vamos começar. Muito obrigado aos seus jornalistas por estarem presentes. Esta é a segunda conferência de imprensa que esta direção faz. No ano passado fizemos uma antes da mostra de curtas-metragens para dar conta das atividades que iriam acontecer até ao final do ano de 2007, e hoje estamos aqui neste espaço para vos dar conta das nossas atividades para 2009. E aquilo que temos para vos dizer é o seguinte: todas estas atividades que vamos realizar e aquelas que foram realizadas este ano foi uma homenagem ao escritor norte-americano Jack Kerouac, que aconteceu em junho, são no âmbito das comemorações dos 10 anos de atividade da OHS 21. Depois esta nota ser-vos à entregue, mas iniciaremos por vos dizer que esta próxima sexta-feira iremos, no âmbito do nosso ciclo de cinema, iremos exibir um filme que foi rodado também aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, que é aquele querido mês de agosto. E a OHS traz este filme até Oliveira do Hospital depois da sua antestreia, que aconteceu na Benfeita, no Conselho de Arganil, portanto, a antestreia. Esta é a primeira vez que o filme vem à região, porque Oliveira do Hospital, felizmente, está apetechada com uma sala de cinema que exibe 35mm, que é essencial para a exibição deste filme. A OHS 21, atempadamente, contactou a produtora e conseguimos ter cá aquele querido mês de agosto, agora na sexta-feira. Como se isso não bastasse, teremos entre nós o realizador do filme e três dos atores que participam no filme: o Fábio Oliveira, que é de cá, a Andréia Santos e o Armando Nunes. Não nos ficamos só pelo filme. Depois do filme, vimos até aqui à Livraria Apolo para uma hora e pouco de conversas informais com o realizador e a equipa que o vem acompanhar. Portanto, isto já na sexta-feira, 21 de novembro. No dia 29 de novembro, portanto, sábado próximo, sábado 8, nós iremos ter cá, pela segunda vez consecutiva, os filmes premiados no CineEco, o importante festival de cinema e vídeo de ambiente da Serra da Estrela. Para além dos filmes premiados do CineEco, iremos ter também uma coisa que o festival CineEco fez pela primeira vez este ano, que foi a exibição de filmes de realizadores da região, neste caso realizadores do Conselho de Ceia, e nós achámos por bem também trazer esses filmes cá, porque são filmes que, de algum modo, debatem as problemáticas ambientais e culturais da região onde nós estamos inseridos. Portanto, estas duas iniciativas para o mês de novembro. Em dezembro, no dia 5 de dezembro, temos em Oliveira do Hospital uma iniciativa que para nós muito nos orgulha, que é a vinda de uma das mais estimulantes bandas a aparecer na nova música portuguesa nestes últimos anos, que são os Dead Combo. Os Dead Combo vêm até Oliveira do Hospital no dia 5 de dezembro, atuam no auditório da Caixa de Crédito às 10 da noite. Esta é, digamos, a primeira iniciativa de um fim de semana que se pretende mais intenso, emotivo, se quisermos. Esta é a primeira a primeira iniciativa desses fins de semana. Antes do concerto dos Dead Combo, e aproveitando as condições que o auditório da Caixa proporciona, vamos exibir os filmes de bolso, são assim chamados, os pocket movies, de um emergente realizador nacional, que é o Paulo Abreu, que curiosamente também já realizou vídeos para os Dead Combo, vem pela segunda vez ao Oliveira do Hospital. E digo segunda vez porquê? No ano passado, por motivos técnicos, estava agendada na segunda mostra de curtas-metragens uma retrospectiva deste realizador. Como disse, por motivos técnicos, essa retrospectiva não foi possível de ser exibida, visionada. Portanto, trazemos novamente o Paulo cá, fazendo justiça à obra dele, dando a conhecer os seus trabalhos ao público oliveirense e a todas as pessoas que se queiram dirigir. Portanto, isto acontece antes do concerto. São 33 minutos de curtas-metragens e videoclipes que acontecerão imediatamente antes do concerto dos Dead Combo. A segunda iniciativa deste fim de semana é no dia seguinte, no dia 6 de dezembro, que é o arranque da 11ª edição do Agirarte, do Festival de Artes Plásticas de Oliveira do Hospital. No ano passado celebraram-se os 10 anos deste festival de referência regional. Este ano, nos 10 anos da associação, vamos avançar com a 11ª edição do Agirarte. Mais uma vez, o HS21 leva a arte às pessoas através de um conjunto de exposições de obras pictóricas pelos espaços públicos do concelho, desde a Aldeia das 10 até ao Ervedal da Beira. Isto acontece entre 6 e 31 de dezembro, estando já definida a habitual extensão em Tábua, que decorrerá de 10 a 31 de janeiro na Biblioteca Municipal João Brandão. No ano passado, no âmbito deste festival, iniciámos uma coisa que intitulámos de atividades paralelas. E este ano, a atividade paralela a acontecer é uma exposição do nosso amigo e colaborador Cláudio Ribeiro, com uma exposição de fotografia que vai estar patente aqui neste espaço da Livraria Apolo, de 6 a 31 de dezembro também. O Cláudio, que é um trabalhador na área do cinema, iniciou agora também a realização de videoclipes e tem uma ligação à fotografia muito intensa e muito pessoal, arrisco a dizer, que poderá ser vista por todos, portanto, de 6 a 31 de dezembro aqui na Livraria. No mesmo dia 6, vamos fazer o nosso jantar de aniversário. Só que este não é um jantar de aniversário qualquer. É um jantar de aniversário dos 10 anos, dos 10 anos da associação, e pretendemos, para além de ser um jantar para os sócios e amigos, pretendemos que este seja um jantar aberto à sociedade civil. Existem muitas pessoas e muitas entidades neste concelho que, de certa forma, encontram pontos de encontro culturais e efetivos também com a nossa associação. De modo que pretendemos abrir este jantar e que seja um jantar participado, sem ser só os habituais sócios para quem o jantar costuma acontecer e com quem costuma acontecer. Julgamos que é pertinente esta abertura e, por outro lado, também é uma espécie de agradecimento público da HS21 a todo um conjunto de pessoas e entidades, no fundo à sociedade, pela forma como também durante estes 10 anos temos sido apoiados e acarinhados de certa forma. Portanto, fica este ponto que gostaríamos de frisar e, portanto, desde já, quem estiver interessado, que não hesitem em contactar a HS21 para esse efeito. Há muito tempo, há pelo menos 10 anos, que a associação tem no seu nome o termo multimédia. Mas, de facto, há um elemento multimédia que já começa, já nem sequer é uma nova tecnologia, uma tecnologia de informação, de que nós fazemos uso, mas ainda não tínhamos um espaço nosso. Estou-me a referir ao site oficial da associação. Ele já existe, está a ser construído, já pode ser visitado, se bem que com algumas reservas, mas neste dia ele vai ser apresentado publicamente. O OGS21 terá, a partir de agora, a partir desse dia, uma plataforma multimédia, por um lado dar-nos a conhecer com muito mais pormenor, por outro, servir de veículo de comunicação entre nós, vocês e o mundo. No fundo, estarmos mais próximos de quem e para quem trabalhamos. Este dia 6, como poderão ver, é um dia, de certo, com muitas emoções, e, portanto, pelo menos com estas três iniciativas a decorrer, isto tudo a partir das 5 da tarde. E 2008 vai terminar assim, e julgamos que terminará de uma maneira muito, muito interessante. Vamos colocar este novo veículo, este novo menino aí fora, para usufruto de todos.